Note 3P5595, contato radar posição Conde, foi na Pro de Bonf, chame no ponto de dados de no solo aos 4-1, libera a direita, solo 219. 219, liberando a direita, gol 1076. Solo Salvador, gol 1076. Bom dia. Corrigindo, boa noite. 1076, táxi via Alfa, reporte na cidade de Juliette, para ingresso. Alfa, reporte na cidade de Juliette, voo 1076. E o 5972 está estabilizado no ILS do Azeg. Completa final e chame torre 18-6, seu bufão. 18-6, obrigado. A Portugal 019, clear no final ILS X-ray 1010, down to 2000 feet. Ponente 1013, portão localizado. Probably descent 2000, DNA joint 3013, probably established on the walk up 1009. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em Elestra 10, com o trem baixado travado. Boa noite, cheque o trem, autorizado pouso 090 graus, 129, Rio 72. 5972, obrigado. Torre Salvador, TAM 3305. Prossiga. Poderia coordenar Recife 330. Autorizado. Para Recife, no nível de voo 330, via Peruísque 58, decola da pista 1-0, curva esquerda. Saída Puca, transição Aru. Controle 1-9. Confirma. Puca, transição Caju, que é o Alfa Romeo Uniforme, viu? É. Controle 1-9 decimal 35, transporta 5453. 7-0-7-6. 7-6, via Juliette, prossegue portão 04. Via Juliette para 04, bono 076. Na minha 313, só um minuto para o pushback. Agora. Chama 313, agora está livre, chame táxi. Chamará para o táxi, 613. Rio 5972, no solo 47, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, PAD 3. 5972, gente, pega. Torre, o 972, poderia confirmar a frequência do solo? Torre, Rio 5972. Confirme para a torre. Poderia confirmar a frequência do solo? 1219, mas pode manter minha frequência. Ah, tá bom, obrigado. Contact tower, frequency 109.6, bye bye. Corno 5, no ideal, está autorizado a descida para 2 mil pés, com ajuste padrão e informe a estabilizar na final de elétrica. Eu, Corno 5, já está no ponto ideal, vai estar mais estabilizado no ILS. Confirme nosso número de apoio no momento, é o 01? O número 1 está uma milha do externo. Ah, ok. Dá a aproximação? Foi para gear down. Agora estamos com 3 horas e 53 alternando galeão para o táxi. Na direita, Indy Alpha, ponto espera 186, ajuste no 0 no 3, com o Rui, boa noite, Xena 63 e no 3. Indy Alpha, 186, graças, boa noite. Salvador, o MD-Linha 747, no gate 3, para Pushback, acionamento. Está passando agora a retaguarda. Airbus da Avianca, após a coordenação, está livre, iniciando 03, chame táxi. Após a passagem da nossa retaguarda do Airbus da Avianca, a gente Pushback, acionamento, coordenação de controle. Web 6313. Portugal 09 on the ground at 52, leaving the runway next to the right. Taxi via Alpha, coming before Juliet. Your gate will be 11. Copy, right, and I'll call before Juliet will be gate 11. Thank you. Ocean Air 6313, pista livre. Autorizado a decolar, 090 graus, 12 nós. Alinha decola. Torre Salvador, Tâmbra 3305, pushback acionamento no portão 07. Confirme. Tâmbra 3305, pushback acionamento no 07. No portão 07. Autorizado, chame pronto para o táxi. Pushback acionamento no ataque 305. O colega, se puder coordenar pra gente aí um operador de sim, desse aero, eu agradeço muito. Pra quem? Confirme? Pra quem? É, pro que pediu pro Chubeck agora, o 3305 no 7. Ah, tá ok. Para o próximo Júlio. Position before Juliet at Portugal 019. We'll call the position before Juliet at Portugal 019. Ocean Air 6313 decolou 55, chame o controle e uma boa noite. Osman 193, boa noite. 1935. Ok, 1935. Paulo Salvador, gol 1074, informação alfa. 74, Guarulhos, copiou 360. Copia. 360, autorizado, gol no 074, Guarulhos. Upper Zulu, 21, até Trive, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia, Trive, após direto Poços, Poços de Caldas, Batear Lima. Rosa 10, com curva direita, após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor. Apoio direto Elefa e apoio Sagaz. Aciona 5452, controle 119, decimal 35. Autorizando 360 para Guarulhos, na Upper Zulu 21. Trive direto para Porto. Decolando a mãozeira direita na saída Arbol, após frente boa Elefa, Elefa Sagaz. 5452, transponder 1935, controle voo 1074. E pronto, pushback, gol no 074. Chamar a pronto, gol no 074. E se o seu Air Portugal estiver esperando o nosso pushback, pode dar passagem por mesmo. Ah, tá legal, obrigado. Portugal 019, tax approved, gate 11. Tax approved, gate 11, né, Portugal 019, grátis, grátis aí, Otan. Bom, cara. Bom voo. 3 horas e 40 de autonomia, alterna com... Índia e Alfa, ponte espera torre 1186, ajusta no 013, tem um bom voo e excelente noite, web 6747. Índia e Alfa, ponte espera 1186, 1026, ajuste, muito obrigado, até a próxima. Torre é o 3555. 5555 no 5, avistado, ok, agora abaixar e travar. Autorizado, pouso 090 graus 13, vamos. 555 no 5. Faz o TAP, pode iniciar o TAM 3305. Pode sim, autorizado, após o TAP. Salvador. Boa noite, o EB 6747, pronto do ponto de espera na 1. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Autorizado Guarulhos, nível 400, aerovia Peruísque 50, decola da pista 10 após decolagem de curva direita, na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona 5455, controle 119.35. Autorizado 400 Guarulhos, informe que 50, decola da pista 10, curva direita da El, Leda, após Eudes, 5455, transponde 1935, controle Rio 964. Pote 3, chame pronto. O Rio 9649. Mantenha. A linha mantém o RBS para a frente. Taxi, o TAM 3305, 89, 9KB, 3 horas e 30, alterna Natal. Natal, POB? 8989. Livre táxi, ponto de espera no zero. Táxi, ponto de espera no 033, 05. Posição... Número 03 do PAT 3, mesmo assim fica atento ao sinalizador. Ok, Alfa Kilo, posição 03 do PAT 3. Fica ativo, boa noite, bom descanso. Obrigado. Causa no 1 no nosso. Oceano 6313, chama agora Recife, na frequência 1251 e alternado 13325. Ano 251, 3325, boa noite, 6313. Afirmo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Oceano 6313. Bom controle. Desculpa. 747, decolou 04, chama o controle, bom dia. Controle 0935, boa noite, vai virar 6747. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6747, decolado 10, 1500 pés, na saída Arbor. Boa noite, Webjet 6747, contato radar, sua para o nível 340. Sobe 340, Webjet 6747. Salvador, o Rio 5972. Boa noite, Salvador. Boa noite, Salvador. Boa noite, Salvador. 3178, Netflix, chegada Mari, deita para 2 mil pés, ajuste padrão e informe estabilizado. Autorizado para o Itapê. Pois Eudes, controle 199 decimal 35, transponda 5457. Legal. 3305 autorizado decolar, 080 graus, 139. Obrigado, viu? E o 5972 está autorizado conforme o plano de voo, a rota do plano de voo. Subir e manter nível 340 na subida da El Leda, após Eude, continuar 119.35, o transponder 5452. Então, vou corrigir dois itens. Nível de voo 320 autorizado, negativo 340, e o transponder 5457. Nível de voo 320 e o transponder 5457. Muito obrigado. Correto, chama pronto para o acionamento. Até mais. Decolou 07, chama o controle, boa noite. Controle 193533, apex. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. Gono 074, no número 4 para pushback, funcionamento. Pisado, Gono 074, chama o táxi. Pisado, chama táxi, Gono 074. Estrada 100, contato radar, suba para o 330. 330, agora vai para o de Pucas.